Yeah, aircraft is parked at apron 3, position 7, and we'd like to tow the aircraft to apron 1, position 1-1. Okay, for the go, it is 0. Stand by for tow the aircraft. Stand by, American 230. Estando em 6258, ingresso de jet, portão 62. É 2, vou 62 pra. American Salvador Ground. Go ahead, Salvador Ground. You are clear to start the tow. Please call me before enter the main apron. Okay, clear to commence tow. American 230 will advise when approaching apron 1. Salvador, eu vou 1868 para o fluxo de estacionamento, está no box, mano. Box, você não autorizou a chamar para o táxi, 1868. Ah, para o táxi. Ah, para informação, o aeroporto está passando as 4:55, foi. Controle 8, Serra, tanque estabilizado, localizador X-Ray da 10. O Rio, 9895. 118-95, Serra, tanque, bom. Torre, Salvador, boa noite, Papa Tango e Serra Tango. Whisky, Serra Tango, boa noite, confirme a sua intenção. Usa 90 para o pátio 5, Whisky, Serra Tango. Pouso na 10, ciente, check trem livre, pouso na 0, ventura 5, 0 graus, 79. Ciente, baixado e travado, Whisky, Serra Tango, livre pouso. Voa Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado LS, foi repasse estabilizado. Duna 2.000, autorizado, repasse estabilizado, 3891. Tailgate 1-1. clear to continue gate 1-1, American 230. Para o táxi, seu voo 1868, está com 172, 2 horas e 10, alterna Salvador. Voo 1868, táxi, direita via Índia, com espera torre 118, decimal 95, ajuste no 097, meu voo. Táxi. Voo 1868, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. 118, boa. Boa noite, 1868, boa noite, Lima, mantenha no zero. Aliane, mantenha no zero, 1868. Luiz, Serra Tango, solo 55, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, solo 1, 2, 1, 1, Luiz, Serra Tango, bom. Controle, eu vou 972, pequeno desvio à direita para evitar a formação. 972 tem condições de voar duna? Afirmo. Voar duna então na presente? Voar duna no 972. Voar duna no 972, obrigado. 160 graus, 79. Cliente autorizado a decolagem com 2.000. 2.000 pés, 1.0 no 7, ajuste, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.007, reporte estabilizado, 972, obrigado. O Serra Tango autorizado ingresso via Juliette, o senhor irá seguir a aeronave da América que irá partir no 1-1, chame na Lima, o Serra Tango. Ingresso via Juliette, progresso na Lima hoje, obrigado. Boa noite, livre pouso na 0, Cantuno 60 graus, 8 nós. Pouso 3891. Uno 868, decolou 857, controle 120, decimal 8, bom voo. Uno 208, boa, 868. Controle de Salvador. Bom dia, o voo 868, passando 1200. 868, contato radar, sub, mantenho 230, saída Pouca. 230, né, Pouca, o voo 1868. Para ingresso da Lima. Busca Serra Tango. Autorizado, Lima, Mike, chamando a Quebec para o cruzamento. Lima, Mike, vai recordando a Quebec. No 3891 solo ao 0300, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Vou chamar, obrigado, boa noite. 3891. Boa noite, tá? 3891, livrou na frente. 3891, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, para o portão 02, tá? 3891. Tango solitário, repete cruzamento na 735, papai, ele viu corte a parquear. Você já ouviu o Tuzero? Aproveite o pushback, cobre por táxi. Clear for pushback, startup, cobre por táxi. Portugal 020, please change your departure to Momo Departure and S1 Echo Sierra Lima Uniform Mike Transition. We have requested Aron with Gabit. There is no chance to perform Aron and Gabit. Okay, coordinate Salvador Approach, Portugal 020. Tá, obrigado. É que nós, ao controlador anterior, tínhamos já pedido forçar um Iegavit, se for possível, coordenar e ser batido. Good evening. Ah, 2 milhas de terra. Lando 922, livre pouso, pistana 0, vento no meio, 0 grau, 7 nós. Livre pouso, não, no 0972. Portugal 0 to 0, tower. 0 to 0, approved, Aron departure and GBT transition. Approved Aron with GBT, obrigado. Bom, no 868, chama Recife, 972, solo 05, direita, solo 1, 21, décimo 1. Direita 211, com 9972. Solo, gol 1972. Bono 972, boa noite, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição indicada é a meia dúzia Lima, etiquetando a sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, meia dúzia Lima, ficou 972. Portugal 020, request taxi. Portugal 020, approved taxi. I am in April, India. At holding point, call ready. Altimeter 1016. If I am in April, India, when ready, call you and can I turn 016 to Portugal 020. Call the Gol 972. Gol 972, prossiga. Tá faltando o Marshall aqui. Confirme, falta no balizador? Afirmo. Sim, a gente vai ter contato. Obrigado. 0020, we are ready for departure. Portugal 020, line up, entry call from Leon 0, wind 150 degrees, 8 knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 020. Portugal 020, airborne, it's 15, call Salvador approach 120.8. 1208, boa noite, muito obrigado. Central 1, correction 020. Boa noite. Salvador, boa noite, Air Portugal 020, crossing 1500 feet. Portugal 020, radio contact, take off, climate 350, around departure. Level 350, around departure, Portugal 020. Portugal 020, contact now receive center 12545. 12545, Portugal 020, boa noite, obrigado.